está radiante. Bate feliz, acho que é amor. Quando te vejo, eu chego a sonhar. Penso em você quase a todo instante. De um jeito meio me apaixonou. O que fazer pra te conquistar? Chega cheiro de pilar! O que mais quero é te dar um beijo, teu corpo acariciar. Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar. Teu sorriso é o paraíso, onde contigo eu queria estar. A quem me dera se eu fosse o céu, você seria o meu luar. Eu te quero só pra mim, por nós ou mais só no mar. Não dá pra viver assim, querer sem poder. Eu te quero só pra mim. Eu te quero só pra mim. Olhando seu olhar, eu me apaixonei. Comecei a sonhar, sonhando te amei. Senti uma sensação que nunca imaginei. Como eu te desejei. Vai, minha cria! Vi seu corpo no meu corpo, transbordando de emoção. Feito a luz do alvorecer, viajando na emoção. Uai, você! É você, um sonho além do prazer, muito mais que o meu querer, minha felicidade. Vem, amor, e aquece o meu viver, não me deixa enlouquecer, me ama de verdade. É você, é você, um sonho além do prazer, muito mais que o meu querer, minha felicidade. E aquece o meu endereço, não me deixa enlouquecer, me ama de verdade. Eu estou apaixonado, vindo mal. Deixa eu ser teu namorado. Quero ficar do teu lado pra ter teu abraço, teu beijo pra mim. O teu olhar não me engana. Sei que você me ama. Teu coração diz que você me quer, mas o medo não deixa você se negar. Abre o coração e canta aí! Oi, meu amor! Dê logo um fim nessa tortura. Nosso romance tem que se eternizar. Você tem que me aceitar. Eu bem querer, preciso te amar. O seu amor, meu amor, me faz sonhar. Se eu te perder, se eu te perder, não sei onde encontrar um novo amor pro seu meu, meu, meu, meu, eu bem querer. Eu bem querer, preciso te amar. Te amar. O seu amor me faz sonhar. Se eu te perder, Alexandre Silva de Assis. Senhoras e senhores, Jonathan Alexandre, Arthur Luiz, Beto Lima, Sérgio Rufino, Rogerinho e Mauro Júnior, uma salva de palmas aí para a história de 30 anos para o Grupo Revelação. Deus abençoe a todos. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar.